para frente, não perca a esperança. Nem tudo está perdido pra você. Atrás do horizonte, o sol brilha mais forte. Por que desesperar? Jesus é vivo.